3171, chama Recife agora, 125, decimal 1, bom dia. 1 Recife, prossegue o TAR 3171, bom dia. Para Salvador, o TAR 3153, bom dia. Marcelo Cabral. TAR 3153, bom dia. Avistado, autorizado pouso pista 190, vento variável com 2 nós, atento à pista molhada, ok? Sim, TAR 3153, pouso 0. Salvador, TAR 3890, pronto para o táxi, POB 174, autonomia 0308, alterna Natal. TAR 3890, autorizado táxi via Apache, região de Ponte Espera, chama torre 118, decimal 6. Ajuste altímetro no 017. Ajuste no 017, via Apache, Índia, quando pronto, Ponte Espera no 0, torre 118, 6, TAR 3890. Solo de 2-4, direita, solo 1-2-1, decimal 9. Lembrando 2-1-9, tá? 3-1-5-3. Salvador, tá? 3-1-5-3, de novo, tá? Sim, para o solo. Tá, 3-1-5-3, segurou na circunstância. Tá, 3-1-5-3, prossegue táxi de Alfa, repórter Anjo Juliette. Alfa, reportagem 2 Juliette, TAR 3153. Salvador, TAR 3597. Solo 121, decimal 9. 219. Viable for arrival, descend to 2000 feet, descend to 1017. Report establishing localizer. Descend clear to bomb for arrival down to 2000 feet, travel at no armor established. American 9 9 0, thank you. Saída Arbor, Everest, via altitude 17. Controle 1920, decimal 8, transponder 5075. Autorizado Brasília conforme, decola da 10 Arbor, Elefa, 1208 com controle, 5075 transponder, 3597. Então 3597, chame pronto para possível acionamento. Chama lá. 3153, antes da Juliette. Então 3153, autorizado ingressar na Juliette, posição 05. 05, tá, 3153. Falou, Gol no 804, pushback, acionamento do 10. Gol no 804, autorizado, pushback, acionamento, chame para o táxi. Chamarei para o táxi. Jorge Salvador, TAS 3890, ponto de espera da 10, pronto. TAS 3890, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento variável com 2 nós. Autorizado a decolagem, pista 10, TAS 3890, centro do vento. TAS 9-0. Captain 9-0, Duna position. Okay, direct to Duna, American 980. TAN 3890, nos decolar 229, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, TAN 3890. Bom dia, 890, na saída Puca, sobe 330, vigilância. 330, Puca, Caju, 3290. Para o táxi, turno 6 a bordo, 3 horas e 40, oferta com. Com 804, autorizado táxi via Pátio Índia, ponto de espera, chame torre 118, decimal 6, ajuste altímetro no 017. Gente, teve táxi Pátio Índia, 118, decimal 6, ponto de espera. Sol Salvador, muito bom dia, 55 no 4. Siga trip 55 no 4. Autorização nível 130 para Aracaju. Trip 55 no 4, agora escopo. Torre Salvador é o Web 5891, na remota, é, a informação é hotel, cópia? Sol 121.9. Quanto cópia? Cópia 5514. 5514, autorizado Aracaju, nível de voo 190. Pistão 90, curva esquerda, saída Puca, Jamo após direto. Controle 120.8, transponda 5115. 190 autorizado para Aracaju. Decolada 10 com você, feita Puca, após depois direto 308. É o motorista 5514. 5514, o transponder 5115, estamos prontos para possível acionamento. 5115, chamará. Paulo Azul 4069, na posição 3 para posicionamento. O 4069, após a aeronave da Gol, está ficando para a sua retaguarda, autorizado a iniciar o pushback, seu ponto para táxi. Após a Gol, pule push 4069. Salvo Salvador, Web 5891, remota 3, posição 8, informação hotel para cópia. Web 5891, autorizado Curitiba, nível de voo 360, via Pedulu 21. Pistão 0, curva direita, saída Arbor, Elefa, Sagaz. Controle 120.8, transponda 5074. Autorizado Curitiba, nível 360, na saída Arbor, Elefa, decolando da 10 com curva direita pela Pesolo 21, Sorocaba direto, Amper Alfa 31 Alfa, Orana, 120.8, controle 5074. A BGS 5891 no cortejamento correto, seu ponto para possível acionamento. Chama 5 pronto, Web 58, avião. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, 04. Boa noite, 04, bom dia, autorizado ali em decolar pista 190, vento variável com dois nós. Teve decolagem da 190, boa noite, 04. Voo no 607, vindo 9, pushback acionamento. Voo no 607, autorizado pushback acionamento, sempre pronto para ataque. Vamos contar para o ataque, é o 607. Salvador, o TAN 3507, posição de número 4 para pushback e acionamento. TAN 3507, agora pushback. Salvo Azul 4069, pronto para o táxi, 119 a bordo, alternando com fim, 4 horas e 12 de autonomia. Azul 4069, autorizado táxi via Índia, espera chame torre 118 decimal meia. Ajude, altímetro 10018. Poderia confirmar pessoas a bordo? 119, livre táxi 86, via Índia 4069. 4, voa da EL, sobe 38360. Da EL 360. 3890, cruza o nível no 60, chama Recife agora 1-2545, 3890. 2545, um excelente dia. Yeah. Azul 4069, bom dia. Autorizado alinhar e decolar a pista 10. Vento variável com 3 nós. Alinhado e decolar, 4069, doutor. Positivo, 3597. Salvo Salvador, voo 642 para o pushback, acionamento, posição 1. Voo no 642, agora pushback, número 2, executor. Moeda, 642. Salvo, voo no 607, com 115 no POB, alternando Florianópolis, com 4 horas e 15 de autonomia. Voo no 607, autorizado táxi via Fátima, Índia, ponto espera, chame torre 118, decimal meia. Ajuste altímetro no 018. Ok, no 018, um ajuste, Fátima, Índia, ponto espera, 186 no 607. 3597, após a, o Boeing 737 da Gol passar sua retaguarda, autorizado inicial, se tiver, chame para táxi. Pode iniciar, tá? 3597. Agora prontos para pushback sonamento, posição remota 3, posição 8, web 584. 891 autorizado, pushback sonamento, chama pronto para ataque. Pushback sonamento autorizado, chama assim que pronto táxi, web 5891. American 9-8 there, we're turning inbound for runway 10. Lines 980, clear the ILS, contact now tower, wind in 6-1. Cleared ILS, American 9-9-8-0. Três oito nove zero, chama agora o centro Recife. 1-2-5-4-5-3-8-9-0. Okay, now 980 with your ILS runway 10. Okay, American 980, continue our approach. Report to the mark, landing and down and locked. QNH 1018. Continue the approach, American 980. Controle 120 decimal 8, transponder 5106. 2, controle 120 decimal 8. 08, boa. Oi, bom dia, no 607. Ponto para pronto da 10. Sente igual no 607, mantenha o ponto de espera. Mantém o ponto de espera no 607. 897, cotejamento correto, estamos pronto para possível acionamento. Maravilha, obrigado. Está iniciando, tá 3597. Gente, está 35, no 7, chama para ataque. Tá lá. 647, aguarda. Gente, igual no 642, então o número do setor, aguarda em torno de 5 minutos. Gol no 804, chama agora Recife, no 251, alterno 33, 25, 904. 251-3325. Obrigado, bom dia. Bom dia. American 980, dial locked. American 980, clear to land runway 10, wind 060 degrees, with 2 knots, check landing gear. Clear to land runway 10, landing gear is down locked, thank you, American 980. No 607, tá visual com o Boeing da América na curta final da 10? Visual, no 607. Sente após a passagem do tráfego, autorizar olhar e manter a cabeceira no 0. E após a passagem do tráfego, ali mantenha no 0 ou no 607. Táxi Web 591. Web 5891, no centro, autorizado o táxi até. Faz a interseção do Fat 1, vai observar a aeronave da TAM na faixa central, iniciar o táxi. Após, prossegue a retaguarda do mesmo. Onde espera da 10, chame torre 118, decimal 6, ajuste altímetro no 018. Sente autorizado, táxi seguindo a aeronave da TAM à frente, Web 5891, quando pronto, chama a torre 118, decimal 6. Para o táxi 3517104 a bordo com fins 4 e 20. 3517 autorizado o táxi via Índia, no ponto de espera, chame torre 118 decimal 6. Ajuste altímetro 10018. Índia, ponto de espera 186-108, bom dia. Canadian on the ground at 4-6, vacates by right, and contact ground 121, decimal 9. 121, decimal 9, American 980. American 980, we're clear for 811. 9820, approve the taxi via Alpha Juliet Gate 11. Alpha 2 11, American 980. Já decolar pista 1-0, vento variável com 3 nós. Linha, é, autorizado a decolagem 1-0 no 6-07. Então, 357, bom dia, ponto espera pronto. 357, bom dia. Faz a rolagem do Boeing da Gol, autorizado alinhar e manter. Alinha e mantém 1-0. Os Golden mantém, tá? 357. Gente, mantém a ponte espera, web 5891. Gol no 607, decolar 248, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. E Salvador, bom dia, o gol no 607, perfil da El. Sobe 360, vou dar El. Confirme 360. 360. Obrigado, irmão. Salvador, bom dia, total 99-10-100 do hotel. Bom dia, total, desce para 2018, autorizado LS, reporte estabilizado. 2018, reportará LS, estabilizado total 9990. O 4069 chama agora o centro Recife, 1251, alterna 1-3325, azul 4069. 513325, bom dia. Bom dia. Go ahead, go 1715. Good morning, information go for requested clear to Brasil. Solo Salvador 355 no 4 para push e acionamento. Gol 1715, standby. Standby 1715. Variável com 3 nós. Autorizado 3517.